guerreiro do Senhor, vamos lá. Guerreiro, guerreiro, guerreiro, guerreiro do Senhor. Ei, ei. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Yeah, yeah. Ha, guerreiro do Senhor, eu sou, pode crer. Soldado pronto pra batalha, matar ou morrer. A luta vem e eu tô na linha de frente. Às vezes ferido, mas sempre consciente. Um mundo que pra mim é como um campo minado, mas isso nunca desanima um soldado. Meu inimigo é sujo e implacável, falso como joio, inconfiável. Manipula mentes, persegue os crentes, faz um homem simples virar um presidente. Camufla muito bem a segregação, promove o racismo pra toda a nação. Empurra o preto pobre pra periferia, tira a oportunidade na base da covardia. Culpa a favela pela sua incompetência, que sempre teve de combater a violência. Na mão de uma criança ele põe uma quadrada, na outra mão qual o craque a balada. Tá infiltrado no sistema, possuído, assim é o diabo, meu inimigo. Guerreiro do Senhor, guerreiro, guerreiro, guerreiro, guerreiro. A minha vida é assim, é, a minha vida é assim, a minha vida é assim. Que as bênçãos do Senhor, guerreiro, venham sobre mim. Eu tô armado com meu plano de guerrilha, tática perfeita, inimigo na mira. Rádio, cinema, revista, jornal, televisão, internet, tudo mais que manipula informação. Pelo poder do dinheiro aí a guerra é fria, vale tudo pra destruir sua família. Banalização do sexo, DNA, se o filho não for meu, pensão eu não vou pagar. Fidelidade só pra garantir que o cara é infiel, então comece a rir. Ha, ha, ha, em que você vai votar pra sair ou ficar? Na casa dos artistas, no brother que saiu na capa da revista, ganhou 500 mil e te tirou da lista. Mas a guerra continua, não se muda. Se uma mulher tirar a roupa e fica nua, comece a procurar uma câmera escondida. Você pode ser o próximo, né, da TV, então sorria. Na TV todo mundo ri, ganha muito dinheiro. Na favela meu povo sofre. No Brasil inteiro. Guerreiro do Senhor, guerreiro, guerreiro, guerreiro. A minha vida é assim, a minha vida é assim, a minha vida é assim. Que as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor, guerreiro, armamento, bomba nuclear, Jesus o general pronto pra detonar. Dinamite pura assim, ha, ele é a cura, a solução pra quem? Pra quem procura a guerra fria, tá aí pra todo mundo ver. Rádio, jornal, revista e na TV, o sangue escorre pelo asfalto. O povo amedrontado, o crack, a cocaína, o pivete alcoolizado. O preto mata são semelhante por conta de tráfico. Eu sei que o maluco é soldado aí, mas vale errado. Ninguém tem de ninguém, tipo Torre de Babel. Coloque-se na história, veja qual é o seu papel. Eu sou mais um soldado nessa guerrilha, treinado por Jesus, não caio em armadilha. Vem comigo, louco, nessa picadilha, tipo um montão de loucos. Uma matilha, pelotão periférico, tropa de elite, o que há de melhor no rap. Acredite, DJ Alpiste, DJ Pantera, sem pedir arrego, morou. Quem falou aqui foi mais um guerreiro do Senhor. Guerreiro do Senhor, guerreiro, guerreiro, guerreiro. A minha vida é assim, é, a minha vida é assim, a minha vida é assim. Que as bênçãos do Senhor, guerreiro, venham sobre mim, venham sobre mim. Guerreiro, guerreiro, guerreiro do Senhor, guerreiro do Senhor. A minha vida é assim, a minha vida é assim. Que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, venham sobre mim. Venham sobre mim, guerreiro. É, isso aí.